Mais 700, se quiser ligar de LED, ativo na posição 04, ou bem. 14-10, utilizado táxi e Arturo Juliette Alves. Para suporte péssimo, Arturo novamente, vítima 0 no fecho. Zero, autorizado o anel do quarto, somos zero, o vento no 30 graus, 14. controle Salvador, Golfo 4810. 3-3-0, contato radar, subiu o Salvador, número 360. E o Salvador, 360. Solicita final 320. 4, acionando a identificação do Abomed, que tem que fazer a chegada Abomed 1, deixa para 2010 e deixa o centro no 013. 224, 200 mil para Leganese, para 2010, 22 metros no 04. 322, está na torre frequência 198, decimal 95. Está 22224, autorizado com a LS3, eu posso ser ligado. Boa noite, passarelo 2222, continue a aproximação, aguardando a autorização de voo. Seria possível coordenar de luz? A possibilidade de resposta é a resposta oral de lá. Lá em terra de lá. Resposta oral é forte dela, vira tipo onda. Agradecido, viu? Just four, five, four. contra Delta, sendo viável Med 1 Arrival, em 2,000 feet, 1,000 feet. Thank you. Yankee, sorry, for a second. This is 454, to the Galactic Strange 101, to the top study. Washington 2198, virtual 95. Position 3 on it. 59 zona autorizado Guarulhos, via com zona 0 Taubaté, nível 360. Decola sistema 0, pode colar de curva direita. Deixa de saída São Bruno, transição ótima. Aciona o código 5201, controle no 20.8. Prepara a saída da Borona e agora a Copa 3228.